no túnel, no túnel, no túnel. Tá no túnel, no túnel, no túnel. Só tu, lá no túnel do amor, meu amor. Tá no túnel, só no tu, túnel, no túnel. Podes me tá no túnel, deixar. No túnel, no túnel. Só tu. Túnel do amor.